Vamos lá, Lúcio! www.cdsdeaparelhagens.com. Bora começar a via show, bora começar a via show! Já na área, obrigado pelo carinho. A equipe Triton está por aqui do lado esquerdo. Você é bom! E aí, viajou? Levo que mandei o mensagem que arriveu. Ilusion, charlatanis, make up a rejão. Meu casal, seu casal paixão aí, ó. Ibaná. Casal Paixão, meu amigo Leandro e minha melhor Sandrinha. Já por aqui, via show. Aí, Wanderson. Aqui. L'amour qui dote l'intelligence, qui l'instant. L'amour qui dote l'intelligence, mourir pour vivre. O parceiro Filipinho Carroceiro. L'amour. Aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Minha amiga rica, ela é o Betinho. Alô, Betinho! L'amour qui donne l'intelligence est le ciel. L'amour qui donne l'intelligence laisse passer le temps. A carroça da saudade. L'amour. L'amour qui donne l'intelligence. Oui, Vanna, Mathilde Anna, Aganila. Nosso parceiro Pinheiro, porteiro considerado lá do Marina. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. E aí, Branca? Aqui. A luxuosa. Lúcio Campos. E aí, seu Paulo e Dona Nina. Sequência gostosa do Josias. Vixe, bora, viajou, viajou. Matilda, Amiga Suzy. Amiga Suzy, nossa comitiva, Carroça é Festa. Já por aqui, obrigado, Suzy. Equipe Cai na Brecha, quinta-feira, nossa live, viu? E aí, passarão! La poussière te déplace en la pluie bien baissée. Les yeux peuvent pas plus qui croient aux hommes. Je n'étais pas, j'en pardonne ça qui rivait. Réflexion désolée, l'aventure va mêler. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. E aí, mãe Jona? E aí, mãe Jona? Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua origem do ambiente. Marcelo, já na expectativa do seu novo herdeiro. Chega aí, né, meu? O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Marcelo! Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. Passando o Marquinhos da Tese. Pra onde olha? Por aqui com a gente, passeando. Vem no Xonda de Luxo. Sei. Aqui na Via Show. Só sei. Só sei. Aqui. Só sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Aí, toda a comitiva da Palmeirinha. Maria Freitas, lá do CDP, tá aí com a gente. Muito obrigado, já passeando aqui na Via Show. Um abraço do Josias. Valeu! Seu olhar tão diferente. Não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente. Não vê. A gente Guaraná da Morena já funcionando. O seu todo vapor, viu? Fala. E o drink do Amaral, meu irmão. Me diz tanta. Você está com vontade de tomar um drink hoje. Eu queria te abraçar. Vixe, mano. E sentir essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. DJ! nossos riquinhos e as riquinhas da Molon. Eles dão valor à sequência. I know been not paid for all my time. Hey, Gino! You're forever gonna go through the circle fast and slow. I know it can't stop how one. Cheiro Kleber, aí daqui da doente, hein, Kleber? I wanna know, have you ever seen? Aí, meu conterrâneo Ciborgue, grande Mortadela, lá do Pop Live, vem com a gente. Obrigado. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you. Gente, sem dúvida, é a melhor segunda-feira de Belém. Já comprovada, é aqui na Via Show, a segunda do Real. Vamos lá, Via Show! I live my life to be with you. No one can do the thing. Experiência na gravação, esse eu tiro o chapéu. A Luxuosa. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también, y cuando pensativa yo sola deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, tu amor. Deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, tu amor. amores, mi bien, yo te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte. A gente é domingo do Sírio, o nosso encontro é no Casota, meu irmão. Casota, domingão. E segunda-feira, a gente retorna aqui pra Bia Show, junto com o Cineral. Uai! Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privaste tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva solo. Marcelo, Marcelo, o homem da MM. Tal vez está aí com a gente, olha Marcelo. Mis sentimientos logré ocultar. E aí, Tata? Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. En una noche serena, al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella. Ya le pregunté. Un abrazo, Única. Sí, un abrazo. Ella la que alumbraba. Con gente, obrigado pelo carinho. Por mi amor. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E aí, Marujo? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Aqui, onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Luciano no Peixão dos Romeiros, aqui na Via Show. Também com o Alanzinho. Está fazendo o Peixão dos Romeiros, gente. Eu estou aqui na Via Show. Sábado! Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Saudade, Via Show. junho, lá na quadra do Jaderlândia. O sétimo baile do Romero. Tentando esquecer a saudade que você me dá. DJ Josias! Muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Amiga Neia Reis, aí com a gente, Luiz parceiro Jonathan. De alguém que te agato! Sofre. Tá chegando junto com a gente, já compartilhando. Grandinho. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. O homem é bom, o homem é espetacular. Aine de Josias. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. O parceiro Pinheiro, correndo. E aí Pinheiro, curvas da noite, só na manha, baixando. Eu sofria. Arisolete. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Se derrubar um preto é pênalti. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Duas taças brindando, ai, um amor desfeito. Nossa, como de galinha, nosso grande parceiro, o Carretão, a intimidade, o bigodão, a saudade e o Lima, o rei do açaí, já aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Os meus olhos. Primo Gil. E seu grande amor. Os teus olhos. Vamos, Carlinha, vamos lá. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Aqui é Lúcio CDs. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete. Que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Parceiro Gavinho, fiéis. Amigo a gente aí, Gavinho, fiéis. Um abraço no você. Gente tímidos na situação. Vai. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha vida. Cabeça de labirinto! Não doer. Chegando junto com a gente, grande cabeça de labirinto. Já por aqui na Via Show. Um abraço, meu irmão. As cores confundem os meus olhos turvos. E a saudade. Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Bora, minha chance! Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis.

um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém o que dói é ficar sozinho, sem só paixão escolher. Vai. Oi. Só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. Foi amar. Show da Carroça da Saudade. Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Que eu posso até chorar contigo. Vixe, bora, viajou! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Também o Dinho, o Marcelo, o Passarinho. Camaradinha, esqueça o nome do camaradinha ali. E a Tatá! E ela, sempre ela. Amiga Marcela, da Marcela presente. É por aqui. Um abraço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se ele fez você sofrer, aqui. Foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que Carroça é peça, comitiva campeã das fronteiras. Agora aqui só de boa, meu irmão. Vem embora. Alô, meu melhor. O seu verdadeiro amor sou eu. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando. pela mesma velha estrada, lentamente andando. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. A gente tá chegando fechando o Ciro da Vila de Americana, viu? Dia 30 de novembro, já trouxe certinho aí o fechando o Ciro lá da Vila de Americana, Xadrinho. Para a Maniçoba! Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Morena. Quero junto de você esquecer o passado, revivendo os bons momentos de namorados. Confesso que por hoje... Passando Evaí Promoções, grande Evaí Promoter, da cidade Modelo, tá aqui com a gente. Alô, Evaí! Hoje ele veio passear, meu irmão. Hoje ele veio curtir aquela saudade. Na saudade gostosa. Eu acho que ela viajou. Fazendo o melhor da vida longe de você. Mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Vamos sozinho, as viajantes. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Lúcio Cedês gravando tudo hoje. Porque já tenho mais de mil razões. Lúcio Campos. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. E aí, vai! Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo. Alô, Cris. É você. O São Cris. O Jesus te espera na portaria, o Jesus. Você. Aí, Baldir. Esse é o Baldir. É. Não chega com Jesus. Aí na portaria, rapidinho. Meu mundo está dentro. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha vida sem você? Pra cair na brecha! Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. E as luxuosas de luxo! Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo. você. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Fala, Beto! Podem até dizer que sem você não sei viver. E aí, Beto? Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Casal com José da Valor, meu irmão. São Paulo, Dona Nina. Casal considerado espetacular. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Fala, Rita. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo. Você leva aí, Grande Havaí Promoções, lá na Cidade Modelo. Manda o convite, leva aí. Dia 20, e a nossa luxuosa lá na Queda de Show Paraíso. Questão do rock. Se agora eu estou sozinho, e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Aqui. Vou-me embora daqui. Mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Eu sou o Cris, não chego, Baldi. Aí na portaria, Cris. Alô, Cris! Mas vou brigar se alguém falar. Melhor segunda-feira de Belém. Você que não viajou. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Lanchonete do Giliard já funcionando. Aí com arroz. Arroz com galinha, né? É verdade. Essa e aquela parada. Alô, Giliard Show! A sua. Pastor Alex também, o Fernando. Aí do Canarinho. Sem ter você. Estão falando na carroça. Olha aí. Eu já não aguento. Saio por aí. Assim, aquela chapa mista, né? E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. E aí, Bolinha? Chalala. Parceiro Bolinha, grande empresário Bolinha. Chalala. Por aqui com a gente, perigoso esse camarada aí. MM Confecções. Essa paixão tão antiga, a

pra gente sábado. Sábado nosso encontro aqui na Via Show, viu? Pessoal de Romeiros, aqui na Via Show, sabadão. Também com o Alanzinho. Está aqui no palco central da Via Show. De manhã quando abro a porta e o sol me engrandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço. Estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Parceiro Vaqueiro Léo chegando junto. Ele é a moça bonita. Dia o Vaqueiro Léo. De noite e dia, colher os campos a poesia. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. E aí, babuino? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida. Cheiro Filipinho Carrocheiro. Mas um abraço. Mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Gente, luxo! Eu não presto, mas o meu melhor. E também, aí, presto, o seu grande amor. Te amo. Hoje aqui na Via Show. Vixe, mais! Que eu não sou capaz de amar. Lúcio Campos. De verdade, eu só penso em minha vaidade. E aí? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto. Nilson Marisco! Eu te amo. Parceiro Nilson Marisco. Eu não presto. Quem Leonardo? Mas eu te amo. Aí, Guajanjo, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você! Olá, Via Show! Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Oi, vai! Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. E a saudade da Via Show! Vamos lá! Eu não presto, mas eu te amo. www.cdsdeaparelhagens.com. E aquela saudade. De todas as formas, me entreguei. Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei, me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei. É o nosso telão, gente. O novo mando da equipe cai na brecha. Só um pileta, só um luxo. Desse amor que um dia me fez tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Bora, passarinho! Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Meu parceiro Moreira, lá no Porto Moreira. Eu me atirei. Segue com a gente, obrigado, meu irmão. Parceiro Wesley. Dividindo o que restava. Deixa embora. Desse amor que um dia me fez tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Tabaqueiro. Felicidade eu dei. Saudade na Via Show. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali o feio, ninguém feio, foi tão bom. Já trabalhando, né, meu irmão? Olha só. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Para Suzy. Coisas da vida, são coisas do amor. Liga pra Ciônica. É pra Ciônica. Por você eu Edmilson. Me apaixonar. É considerando a saudade. Amiga Manjona. E achou uma loucura, né? Yeah! Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci a carroça da... numa festa de amigos. E ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Esse é o mesmo, existe uma saudade imensa. Vai! Que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. Passado se fez presente em meu coração. Só pra recordar de Vila Deixou, meu irmão. E a nossa segunda do Real já virou tradição. Vila Deixou. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Empresária Mônica, lá da Carla da Seresta. Aí com a gente, obrigado. Para meu calço, Casal Paixão. Aí com a gente. Aniversário Wellington. Lá do Marajó, né, Wellington? O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará.